Prefácio de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Duas Palavras, de Eugênio Werneck. A Antologia Brasileira, que em edição comemorativa do quarto centenário do descobrimento do Brasil, ora deparamos à luz da publicidade, é uma coletânea de excertos em prosa e verso, cuidadosamente escolhidos, dos mais reputados escritores nacionais, desde os tempos coloniais até os nossos dias. O aparecimento do nosso modesto trabalho, tendo a significação cívica de um preito e uma homenagem aos beneméritos obreiros da grandeza literária da pátria, vale ainda como prova documental do desejo que temos de concorrer para o desenvolvimento da instrução popular, esforçando-nos por ser útil à nobre causa do ensino, cruzada em prol da qual há já 11 anos incessantemente temos pelejado. Dedicada à mocidade estudiosa, que saberá ver nessas páginas adiante a mais formal das contestações àqueles que negam a existência de uma literatura brasileira, a nossa antologia se destina às aulas de português, às classes adiantadas de leitura e, especialmente, aos cursos de literatura nacional, aos quais, como livro auxiliar das classes, pela variedade dos modelos de estilos que encerra, pelas épocas e individualidades literárias que abrange, pensamos poderá ser de utilidade e proveito. Não é pretensão nossa termos feito uma obra cabal e perfeita. Foram, porventura, olvidados autores de nota, que o não deveram ser, e não poucos outros não puderam ser contemplados. Além da escassez do tempo, era preciso não avolumar demais o livro. Entretanto, seja-nos lícito observar aqui, sem vaidade nem vanglória, que não temos notícia de nem uma seleta de literatura pátria onde se encontrem escritores em tão grande número e uma tão abundante e variada coleção de excertos. Cada trecho publicado vem precedido de uma notícia biobibliográfica do respectivo autor. Nessas notas, colhidas de fontes imparciais e seguras e redigidas com escrupuloso cuidado, trabalhamos com especial empenho, procurando dar, em poucas linhas, uma notícia resumida da vida do escritor e suas obras, sua feição literária, tendências do seu espírito, o seu papel no desenvolvimento artístico do nosso meio, etc. Na elaboração desta parte do nosso livro, que se nos afigurou não ser a menos digna de apreço ou a menos importante, se nos antolharam dificuldades e entraves, que teríamos reputado insuperáveis, se não fosse o valiosíssimo auxílio de generosos patrícios nossos, homens de coração, aos quais em boa hora nos recorremos. Aqui também nos prestaram não menos relevantes serviços o excelente Dicionário Bibliográfico Brasileiro do ilustrado Dr. Sacramento Blake, o Ano Biográfico do operoso e benemérito fluminense de imperecível memória, o Dr. Macedo, o conhecido Dicionário do autorizado bibliófico Inocêncio da Silva, e ainda as apreciadas efemérides nacionais do Dr. Teixeira de Melo, além de outros. Sirvam estas referências neste lugar para atestar a gratidão de que nos sentimos possuído e o nosso apreço aos prestimosos patrícios, a cuja gentileza e obsequiosidade muito deve o obscuro coletor da Antologia Brasileira. Na seleção dos trechos, em que pusemos a maior discreção, fomos nimiamente cautelosos, pondo de parte escrupulosamente tudo o que pudesse parecer menos honesto, sério ou limpo, e nem pudéramos ter, como educador e preceptor da mocidade, diversa conduta. Achamos de bom aviso uniformizar a ortografia, como nos aconselhou a nossa experiência na prática e tirocínio de 11 anos de ensino da língua vernácula. De outro modo, seria criar dificuldades e embaraços aos jovens estudantes, sem a menor vantagem ou proveito para o estudo. E é o que achamos indispensável dizer. E agora resta-nos esperar que o favor público, correspondendo à boa vontade e à intenção do compilador da Antologia Brasileira, acolha o livro com a benevolência que espera merecer quem só teve por escopo colaborar, na medida de suas forças, na obra do engrandecimento intelectual da pátria amada. Eugênio Werneck. Fim do prefácio.